Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tô no Jovem Nerd, eu não tenho o que falar aqui nessa aventura. Vai ser uma piadinha atrás da outra, você esquece. Aqui é o Atila e a maior DST de todos os tempos é a vida. Isso é uma super piada na faculdade, né, cara? Aqui é o André Souza e se sexo fosse ruim, não seria de comer. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e, porra, Nerdcast sobre sexo, não tem o Marcelinho aqui pra conversar com a gente? Faltou o Marcelinho. Aqui é o Azaghal e existem dois tipos de pessoa. Ué, não vai complementar? Tá bom. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre um assunto completamente inédito. O Jovem Nerd tá absurdamente, tá vergonhosamente desconcertado. Por quê? Porque tá. Não tô, não. Tá, cara, tá, não sei o que falar. É importante lembrar pros nerds que isso aqui não vai te mostrar, dar ideias de como você conseguir uma homenagem pro Nerdcast que vem, do Dia dos Namorados que vem. Ah, não é não? Então, peraí. Muito bem, mas nós estamos aqui com os nossos nerds cientistas porque vamos falar sobre a ciência do sexo. É, a gente junta um bando de cientistas. Não tem nenhuma cientista, só cientistas homens. Puta que pariu. Vamos para o e-mail. Tá bom. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em caneladas ao Nerdcast! Vamos! E Azaghal, um recado importante, vamos reforçar já, o que já falamos no Nerd Office. Doação de sangue, sim, Azaghal, é um ato de vida, de você doar vida. Sim. Você dá a vida para uma pessoa que realmente precisa, para tudo, né? Para emergências, para cirurgias, você realmente salva vidas sem saber. Você, às vezes, nunca não sabe. Às vezes, você pode também doar sangue para uma pessoa conhecida. Às vezes, você pode, né? Tá o nome da pessoa e tal. Tem muita gente que precisa. Tendo ou não alguém que precisa de sangue que você conheça, sempre tem alguém que você não conhece que precisa. Então, doe sangue sempre. Procure um hemocentro mais próximo. Não dói nada. Só uma picadinha de nada no braço. Mas depois, eu já falei, você sai de lá numa boa, normal. Inclusive, é importante lembrar para não ir de jejum. Não, não, por favor. Você liga, se informa corretamente como você deve ir preparado para... Exatamente. Certo? E lembrando que temos aí um aplicativo de Facebook. Olha aí. Para doadores de sangue, para pessoas que querem doar sangue. Você pode, botando isso no seu Facebook, você compartilha com seus amigos, você aproveita e incentiva mais pessoas a doarem sangue. Nós já falamos no Nerd Office, falamos aqui, se você doar sangue, bata foto, faça um filme. Isso. E coloque na Sky Nerd, isso, cara. Isso, e manda pra gente relatar aqui e mostrar os nerds doando sangue, cara. Muito tem bom. Uma categoria lá que chama Cacete de Agulha. Justamente pra isso. Que é a categoria pra quem doa sangue, cara. É, então, cara. Muito bom, cara. Galera, vamos doar sangue esse fim de semana e mande para o Jovem Nerd. Mande pra nós que a gente mostra aqui semana que vem. E aí, Azaghal, bom, lembrando, recadinhos rápidos essa semana. Azaghal, lembrando que você pode comprar o seu baralho Nerdcast, que está um sucesso, Azaghal. Está escoando como nunca. Eu adoro quando eu recebo os tweets e posts na Sky Nerd das pessoas. Chegou o meu baralho! Elas tiram foto. Eu acho mó legal isso, cara. Eu fico feliz porque eu sei que o processo está funcionando, que as pessoas estão recebendo o produto intacto, né? É uma prova de que o serviço da Nerdstore está funcionando muito bem. Sabe, inclusive, nós temos o desafio do baralho Nerdcast. Lembre-se, você pode ganhar um iPad novinho se você conseguir a assinatura de todos os representantes das cartas nas suas respectivas. Exatamente. Certo? Você tem que ir atrás do JP, do Amigo Imaginário, do 3D, do Sr. K, todo mundo. Android, Jabu, o querido Valete Tucano. E se você conseguir assinar todas as cartas, tira uma foto. Quando você pedir autógrafo, você fotografa. Fotografa você, você com a pessoa e tal. Que aí a gente une todas as provas, a nossa comissão julgadora diz ok, e você ganha um iPad. Isso. O iPad que for o mais novo. Se demorar e lançar um outro iPad, você vai ganhar o outro iPad. Importante dizer que também é só o primeiro que conseguir, tá? É, depois já acabou. Então, é só quando o primeiro cara conseguir todos os autógrafos. Exato. Ou a primeira moça. Todo mundo quer, é foda, é. Aí a gente ia falar, olha só, esse fulano conseguiu, o resto todo perdeu. Excelente. Muito bem, vai lá comprar a sua Baralho Nerdcast junto com camisetas, protocolo do rei de canecas e outras tantas coisitas mais nerds na nerdstore.com.br. Certo? Certo. Se você não quiser ouvir os recadinhos de paróquia do último Nerdcast, pode pular para... 15 minutos e 30 segundos. Primeiro, Adolf Schneider encontrou uma foto obscura do senhor Anderson Gaveta. Uma foto obscura do Gaveta? Cara, eu não tinha visto, cara. Cadê? Deixa eu abrir. Que isso, cara? Gaveta? É ele mesmo? É? É ele mesmo? É, sim. Caralho, que porra é essa, a banda dele? Eu acho que tem toda a cara de fotinho de bandinha. De bandinha, olha, de capinha de CD. Emocore. Inclusive tem um comentário do Gaveta aqui. Ah, cadê? O que ele diz? Cacete, vocês ficam fuçando o meu Facebook. Excelente, cara. Vídeos enviados, vários vídeos aqui. Tem as melhores quotes, melhores citações do Schwarza. O melhor vídeo é o das propagandas dele no Japão. Caraca, cara, isso eu tinha esquecido que isso existia. Essa, caraca, acervo parabéns enorme. Parabéns pro japonês. De comerciais, cara, bizarros com o Schwarzenegger no Japão. Clique, veja todos, cara, que é muito bom, muito bom. Muitas artes dos fãs. Caraca, tem muito, cara. Olha, cresceu. Desde que a gente pediu pra galera postar as artes dos fãs na Skynerd, cresceu. Então, agora você pode também postar sua arte de fã na Skynerd. Isso, mas eu quero agradecer ao todos uma lista da Wei Magalhães, Libson Pilsman, Atila Santos, Sandro Orro, Damião Pinheiro, Danilo Fernandes, Renan Roque, Alex Garcia, Nicolas Daniel, Victor Figueiredo, Henrique Marangon, Alex do Nascimento, Sidão Oliveira, Tamires Leone, Eduardo Pavani e todo mundo que manda artes do Jovem Nerd para o Skynerd. Muito obrigado. Tem aí todos os links para vocês verem. Isso. E faça sempre isso. Use a Skynerd para... Use a Skynerd. Para publicar o seu conteúdo original. A rede original. Social dos nerds. Exatamente. Use muito. Avise seus amigos. Olha só, tem a Skynerd. Faça novos amigos da Skynerd. Né? Exato. É muito bom. Primeiro e-mail, Thiago Bittencourt, 21 anos, estudante de Educação Física, Niterói, Rio de Janeiro. Quando eu vi o título Nerdcast 315, eu já senti medo tomando conta dentro de mim, pois sabia que haveriam caneladas em relação ao grande Arnold. Lá vem. O Arnold não deixou de ir ao enterro do pai, pois estava há 2 meses de uma competição. Isso foi algo inventado pelos diretores do filme Pumping Iron para criar um drama a mais na história, e que eles não queriam que fosse simplesmente um documentário sobre um fisiculturista treinando. O pai do Arnold morreu longe do período da competição, e sim, ele foi para a Áustria. Porra, mas aí o Arnold mentiu, então. Segue aí, olha aí. Segue o link do documentário Raw Iron, The Making of Pumping Iron. Quer dizer, tem um Pumping Iron e tem um Making of, que mostra exatamente as cenas deletadas e as verdades e mentiras criadas pelos diretores do Pumping Iron. Entre elas está a rivalidade entre o Arnold e o Lou Ferrigno, mas isso a gente até falou, que eles deram uma valorizada, assim, pra criar essa rivalidade dos dois. Corrigindo também a canelada do Eduardo Spohr, que fala o nome errado do livro do Arnold. Eduardo diz que o nome do livro é Enciclopédia da Musculação, mas o nome é Enciclopédia de Fisiculturismo e Musculação. É o livro do Arnold, né? Tem o link muito... para o senhor saber. Como errar, né? É, não tem. O livro do Arnold, exato. Em relação às apresentações nas competições, Carlos Volto ressaltou muito bem que não basta só o cara estar grande na frente dos jurados para ganhar a competição. São levados em consideração fatores como volume muscular, densidade muscular, definição muscular, simetria, proporção, harmonia e vascularização. Olha aí, Azaghal. Querem ver as veias saltando. Inclusive a piadinha que o Jovem Nerd... Inclusive, a piadinha que o Azaghal fez sobre o sorriso dos atletas no palco tem sentido. Os atletas estão forçando todos os músculos visíveis em cada pose. Porém, eles não podem demonstrar esforço ou realizar suas apresentações, fazendo caretas e dando berros, coisas do tipo. Outro comentário do Azaghal foi sobre o degradê entre o rosto e o corpo dos atletas. Nas maiores competições, o bronzeamento é feito pela própria equipe organizadora da competição. E em outras competições menores, são os próprios atletas e treinadores que fazem essa pintura. É, ele fala que se o rosto não tiver bronzeado a partir desse ano, significa pintura mal feita. Como assim? Nas grandes competições isso já não existe. Hoje em dia não tem mais degradê. Eu achava maneiro, né, galera? Antigamente pintam só o corpo e a cabeça fica de fora. E a cabeça fica de fora. Pra finalizar, só um assunto rápido. Em 2013, se o mundo não acabar, será realizado no Rio de Janeiro o primeiro Arnold Classic da América do Sul. Olha aí! É essa que é considerada a segunda maior competição de fisiculturismo do mundo. E é o próprio Arnold que entrega o grande prêmio em todas as edições. Ou seja, Arnold virá o Brasil em 2013, Azaghal. Caraca, e aí eu vou conseguir o quê? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. E eu comprei em Toledo, a gente teve em Madrid agora rapidamente pra uma reunião de negócio internacional. Desculpa, essa é minha vida, não vou fazer nada. Que ridículo. E eu aproveitei, nós fomos a Toledo e eu comprei uma espada do Conan. É verdade, muito foda. E agora eu sei o enigma do aço. Uh-huh. E eu vou levar a espada. Eu quero ver. No Arnold Classic. E eu vou pedir pro governei pra assinar, cara. Eu quero ver. Porra! Excelente. Se você tiver algum conhecimento dessa competição e puder me botar lá dentro, eu agradeço. Olha aí, que beleza. Barba Magnética, 34 anos, editor do CocoCast, podcast de quadrinhos. Ganhou um jabá de graça. Blumenau, Santa Catarina. Falando do Arnold e principalmente dos filmes dele, nada mais inusitado do que uma banda de metal que só faz música tributo ao Brucutu. Olha aí. A banda se chama Austrian Death Machine. Excelente. É um projeto paralelo do vocalista Tim Lambesis, da banda As I Lay Dying. Tim grava todos os instrumentos e faz também os vocais. Caraca, a banda de homem só. Com muita agressividade e bom humor, a banda de um homem só já gravou 3 álbuns. Olha aí. Homenageando todos os clássicos do bombado. Predador, Conan, Terminator, Total Recall, The Running Man. Passando até pelas vergonhas alheias, como um tira no Jardim da Infância e Batman e Robin. Meu Deus do céu. Fica a dica, segue algumas músicas da banda. Olha aí, ele botou os links aí. Aí os nomes. Get to the Choppa, I Need Your Clothes, Your Boots and Your Motorcycle. Muito bom. It's Not a Tumor. It's Not a Tumor. Muito bom. Total Brutal Bro Tall Song Idea. Ah, excelente. Clique aí pra vocês ouvirem. Roberto Riba Júnior, 27 anos, administrador de empresa, Rolândia, Paraná. Muito bom que é sobre o grande Arnold, mas não pude deixar de notar que vocês não mencionaram o filme Guerreiros de Fogo, Red Sonja, que né? Red Sonja, que a gente sempre falou errado, de 1985, onde ele atua com a inesquecível Brigitte Nielsen, que foi mulher do Sly. E também apareceu em alguns filmes como Rock 4. Até que meteu-lhe uma galhada. Essa foi a história? Ela meteu uma galhada no chão? Com outra mulher. Nossa, que babado. É a fofoca da celebridade. O que também gostaria de comentar é o lado sarcástico do nosso querido Brucutu. No filme Predador, durante as filmagens, Arnold colocou em seu guarda-roupa um falso relatório sobre suas medidas e pesos. Isso de propósito, porque o ator Jesse Ventura, aquele que masticava tabaco e usava o Big Fucking Machine Gun até morrer com o tiro do Predador, que também foi governador, né, nos Estados Unidos. Antes do Arnold. E o ator ficava se vangloriando por achar que suas medidas de braço eram maiores que a do Arnold. E um dia, treinando no set de filmagem, propôs: "Ei, Arnold! Que tal medirmos nossos braços?" E o grande matador de predadores respondeu: "Por que não? Mas vamos então apostar uma garrafa de champanhe." E é claro que o nosso amigo Troll Master ganhou, e isso pode ser visto no DVD do filme do Make Off. Ah, então ele fez um relatório falso diminuindo as medidas. Diminuindo, isso, porque na hora de medir ele... Caraca, excelente. Ele é um Troll Master, cara. Brian Oliveira Ribeiro, 23 anos, estudante de educação física, Contagem, Minas Gerais. Nerds, uma rapidinha. Se vocês realmente acham que o Arnold e o Luferrino são grandes, procurem por Jay Cutler, atual Mr. Olympia, para ver o que nós amantes do fisiculturismo chamamos de freak. É muito bizarro. Eu já tinha visto esse Jay Cutler na época que a gente gravou. É, e tipo, é um outro tempo, né, cara? Um outro tempo, outras bombas e... O Arnold realmente parece um cara liso perto desse cara, mas ele fica horroroso. Fica muito freak, cara. Fica muito, muito bizarro. Bota aí. Jay Cutler, imagem. Nossa! Tá vendo, cara? Olha o bronzeado desse cara. Esse tem degradê. Ah, isso tá bizarro. Mas passaram um carvão no maluco? A perna do maluco, cara. A perna fica muito bizarra, cara. Parece caraca, que o cara fica muito deformado, cara. Fica feio. Não fica maneiro. Parece que é Photoshop, você, não parece real. É muito monstruoso. O Arnold era um cara gigante, mas você via o desenho da musculatura natural ou não do ser humano. Mas assim tá muito monstruoso, cara. É muito bizarro. É muito bizarro. Vocês procurem no Google, sei. Tá? Pra vocês saberem. Eu não sei. Não sei o que dizer. É bizarro, cara. É, parabéns pra quem gosta, né? Parabéns pra quem curte. Você conseguiu botar agora um monte de computador com um homem musculoso, né? Todo mundo procurando o cara. Ainda bem que eu tô no escritório. Vamos lá, falar sobre sexo, Jovem Nerd. É ciência, não é sobre sexo, é ciência do sexo. Porque o Jovem Nerd fica desconfiado. Porque o Jovem Nerd fica desconfiado. Eita! Ah, quem tá desconcertado aí? Quem tá desconcertado aí? Eu não tô desconcertado, eu estou com vergonha alheia. Diferente. Tá bom. Eu não falei nada, cara. Não, né? Vamos lá então. Muito caraca, bem. Agora você vai ficar desconcertado. Eu vou fazer questão de te deixar desconcertado. Por quê? Eu vou ao meu limite hoje. Tá bom, agora ele ficou com raivinha então que ele errou. A gente começa com o tutorial de como faz. Vamos lá. Não, olha só. Aqui na pauta do Átila, tá escrito assim: por que surgiu o sexo se ele é tão custoso? Você tem que parar pra... Custoso? É, não. Isso é uma frase de um cientista que está analisando o cerne da questão, rapaz. É custoso, tem que levar pro restaurante... Tem roupas bonitas, é custoso. É verdade, nem o sexo é barato, né? Não tem sexo grátis, né, cara? Cara, tem aquela frase que o cara paga a prostituta porque é o sexo mais barato que ele vai fazer, né? É, na verdade, ele não paga a prostituta por sexo, ele paga pra ela ir embora, né? Frase do Jack Nicholson, essa. Olha só, a gente tá tão inserido dentro dos nossos instintos humanos que a gente não para pra pensar realmente que o ato sexual, você precisar de dois gêneros juntos para procriar a espécie, etc., é um elemento custoso para a natureza. É uma coisa complicada, né? Seria mais fácil se o próprio ser se reproduzisse sozinho. Você queria ser um cavalo marinho. Não, mas é mais fácil para a natureza o ser se reproduzir sozinho? Mais fácil é. Custa muito menos. Custa menos em termos de créditos da natureza. Se você tem macho e fêmea, você tem metade da população supérflua, né? Ou pelo menos 99% dela. Como assim? Sei lá, se você mandou 10 casais pra uma ilha, 10 homens e 10 mulheres, aí os caras se matam por briga ou coisa assim, e de repente você tem 10 mulheres e um homem. A capacidade de reprodução daquela população continua a mesma. É verdade. É mais possível 10 mulheres se matarem e os 10 homens ficarem jogando futebol, não sabe? É verdade. E aí a capacidade de reprodução cai pra caralho. É, se tiver internet, ferrou. Ah, você aí tá zero, Diablo 3 zero. Acaba com... Acaba. Aí vai estender requeijão como nunca. Só que tem aquele problema da autofecundação, né? Que, tipo, você acaba diminuindo a variabilidade genética, né? Então, sempre fica igual, a chance de acontecer alguma coisa e extinguir a espécie aumenta. Pelo menos é o que imagino. Já foi o que aconteceu com a galera do inimigo meu. Não, eles não estavam extinguindo a espécie dele. Mas ele era... Galera de onde? Nunca viu inimigo meu? Um clássico. Não sabe aquele? Não, cara, não. Dennis Quaid e... Caraca, Dennis Quaid e o Drac ficam presos num planeta e eles vão amarrar... Uma raça inimiga e eles ficam amigos porque eles têm que sobreviver. Não, não, não. Sério mesmo? O cientista não viu esse filme? Anos 80, cara. Eu me senti excluído agora. Porra, caçamba! Nunca viu isso? Era o Louis Gossett Jr. É, exato. Caraca, bota inimigo meu no Google aí. Caraca, lembrar, cara, que decepção. O alienígena... Eu nem vou falar nada sobre Star Wars. O alienígena, ele não precisava de uma fêmea. Ele, se autofecundava. E ele morria no parque. É, exato. Essa pergunta do sexo, na verdade, foi quase 100 anos de discussão em torno da evolução pra conseguir explicar por que a gente faz sexo. É um problema bem sério na biologia, isso. É mesmo? Ninguém falou porque é bom, né? Tipo, todo mundo ficou discutindo cientificamente. Né? Porque, na verdade, só tinha biólogos e nenhum deles sabia a resposta, né, cara? Aí veio um psicólogo e falou assim, não, gente, é bom fazer sexo, por isso que a gente faz. Então, se você olhar pra natureza, você vai ver que tem muito, muito, muito recurso sendo gasto com sexo. qualquer flor. É um gasto da planta enorme só para atrair o beija-flor, ou a abelha, ou o morcego, ou seja lá o que for, para fazer sexo. Uhum. Qualquer macho com pena brilhante, com chifre, com canto, com qualquer estrutura dessa é para brigar com outros machos para atrair fêmea. Chifre não. Chifre mostra que a fêmea atraiu outro macho. Tá bom. Chifre tá certo pra proteger. Importante lembrar, né? Sexo, dois sentidos, né? O sexo, o ato da cópula, e o sexo, troca de gametas, né? Tem essas duas coisas que tem que saber distinguir na hora que a gente fala de sexo. Hã? Não, tem o sexo, que é o ato físico, eu lá e dar uma bimbada. E tem o sexo que o pessoal fala que é troca de gametas, né? Duas flores, essas duas plantas diferentes. Duas plantas da mesma espécie, só que de sexo diferente, trocando gametas. Ok. Como é que é isso? Tem plantas então, que são dioicas, né? Tem o ato sexual, que é o que a gente faz muitas vezes sem... Sem a função de reprodução, só pra fazer, por exemplo. Isso é chamado de sexo também, quando a gente tá só copulando, como diz o Johnny, foi lá, deu uma bimbada, sem a necessidade de reproduzir necessariamente. Pra satisfazer tensão ou pra se satisfazer sexualmente. Mas calma, a natureza não entende isso. Não entende estresse, não entende essa merda. A natureza entende de você reprodução. Você faz parte da natureza, Jovem Nerd. Cara, o sexo não existe pra satisfazer o não, não, o não, ser. Não, não, não, não. Não. Ele não existe para satisfazer, mas a gente acaba utilizando o ato sexual justamente para satisfazer esses problemas do mundo moderno, vamos dizer assim. Problema de estresse ou para algum tipo de tensão, literalmente para aliviar estresse. Então a gente acaba utilizando essa função reprodutiva para esse benefício da saúde. E por que a gente faz isso? É simplesmente porque a mesma região cerebral que está envolvida na manutenção e na regulação de emoções e do prazer são as áreas que estão relacionadas ao orgasmo, por exemplo, quando a gente faz sexo. Aí, então, a gente chega à conclusão que os cientistas, depois de 100 anos, descobriram que o sexo é bom. Por isso que as pessoas fazem, é isso. Mas o ser bom, ele também é uma função dentro do ato de reprodução, certo? Pra atrair os seres a fazerem isso. Imagina assim. Não seria isso? A gente tem a recompensa, que é a sensação de prazer, mas pra planta, por exemplo, não tem esse prazer, mas alguma coisa tornou esse tipo de reprodução vantajoso pra ela, ou sexo. Na verdade, em termos de evolução de espécie, em termos puramente biológicos, essa sensação do prazer, na verdade, ela não tá ali só pra te incentivar a fazer aquilo. O benefício de fazer sexo ou não, ele é a reprodução, a reprodução da sua espécie. A manutenção da sua espécie. Esse é o benefício que você tem do ato sexual, biologicamente falando. Então, assim, o prazer, na verdade, a sensação de coisa boa, ela não tá ali pra fazer com que você repita aquilo e reproduza. Ah, não? Não. Ela, na verdade, biologicamente, o benefício do sexo, ele é exatamente esse. A reprodução da sua espécie. Sim, mas peraí. Então, quer dizer, o instinto de fazer sexo, ele não parte do fato de que você é recompensado com prazer ao fazer sexo. É só dizer que quem não tinha esse instinto não fez. Hein? Não se reproduziu e sumiu na evolução. Mas a pergunta biológica que eu tava dizendo, na verdade, ela vem antes disso. Bem antes. É por que que a reprodução... Porque a gente tá falando do benefício aí de se reproduzir. É. A questão é... Por que que a reprodução com sexo, com macho e fêmea, prevaleceu ao invés de um clone, por exemplo? Por quê? Se você tem duas populações iguais, uma se reproduz por divisão, se clonando. Qualquer célula ali dentro pode se dividir e fazer outra. E na outra você tem macho e fêmea, a que se clona, se ela for do mesmo tamanho inicial, ela cresce duas vezes mais rápido, porque todo mundo ali dentro se reproduz. É verdade. Teoricamente, por clonagem, por divisão, qualquer organismo que se reproduz assim tinha que crescer mais rápido do que o que se reproduz por sexo. Verdade. Sem contar o custo que o sexo traz, que é conseguir achar o parceiro do outro sexo, o parceiro ser compatível, mandar... Flores. O gameto, sei lá como é que é. Mandar flores. Pra jantar. Bater um papo, pagar tequila, fazer tudo aquilo pra chegar nos finalmente. Essa foi a grande pergunta dos últimos 100 anos na biologia, de por que que isso acontece. E, na verdade, o problema é que a clonagem, ela propaga o erro. Então, assim, imagina uma bactéria que tá se dividindo, aí ela sofreu uma mutação e essa mutação debilita ela. Certo. Mas não ao ponto de matar. Certo. Todos os descendentes que ela tiver vão provavelmente herdar aquela mutação. Olha só. Porque a chance dela ser revertida é muito baixa. Verdade. Não tá misturando com nada? É aquele princípio da entropia, que tudo se estraga. E para um organismo bem simples, que tem pouca coisa para guardar no genoma dele, essas mutações não atrapalham tanto. Mas à medida que você vai ficando muito complexo, você começa a ter muito gene, como a gente, tem que ter algum jeito de jogar fora essas mutações erradas, que é o que eles chamam de purgar os erros. erros. E o sexo é um jeito de fazer isso. Olha só, tá vendo, Zagal? Porque o que acontece? É. Você tem homem e mulher, a chance dos dois terem os mesmos erros é muito baixa. Geralmente você vai ter alguns problemas e a mulher vai ter outros que, na hora que você junta os dois no filho, eles se cancelam. Mas quando você diz expurgar o erro, você não tá dizendo, tipo, a fêmea tem algum problema de mutação e, por isso, o ser vivo do sexo oposto não se sente atraído por ela, não é isso? Também, mas imagina assim, a gente recebe DNA de duas fontes, do pai e da mãe. Então, imagina que eu vou ser pai e eu tenho um problema. Meu pai me passou um gene defeituoso que eu não consigo fazer uma proteína importante do meu corpo. Aí minha mulher tem um outro problema genético. Se eu não mandar o mesmo problema que ela, meu filho provavelmente não vai sofrer disso. Como albinismo. Para a criança nascer albina, o pai e a mãe têm que mandar o mesmo defeito genético no gene que faz a melanina, que é a cor da pele. Então, quando você tem dois mandando ingrediente, a chance dos dois terem o mesmo problema é muito baixa. Normalmente, a falta de problema prevalece na hora de misturar os genes? Ou não? Ou é só, pura sorte? Faz aquela tabelinha lá de genes recessivos. É mais ou menos isso. Dominante. É que a maioria dos defeitos é a falta de um negócio que funciona. Se você tem uma cópia funciona, você não precisa ter as duas, uma só. Entendi. Já tá bom. Você já faz o que você precisa. Muito interessante. Muito O que o Otto falou lembra também aquele problema de casamento consanguíneo, né? Que como um gene é raro você encontrar na natureza, mas na mesma família, a chance é muito maior de ter esse gene com problema. Então, por isso que não se recomenda filhos consanguíneos, né? De primos, primas, irmãos e irmãs. Na genética humana, se a gente quer, por exemplo, encontrar algum gene que tem uma propensão a algum problema, você geralmente vai numa população pequena que tá se reproduzindo só entre eles há muito tempo, que a chance desse gene ser mais frequente entre eles é muito maior por conta disso. Tem uma família lá, em alguma cidade aqui do sul do Brasil, que fizeram um censo lá e descobriram que é a cidade que tem maior concentração de gêmeos, né? E os caras foram fazer uma pesquisa lá nos antepassados e viram que aquilo, sei lá, era uma colônia alemã que foi 12 pessoas, sei lá, 20 pessoas, tudo na mesma família pra lá. Então, basicamente, a cidade se reproduziu dentro da mesma família. E aí todo mundo tem o gene dos gêmeos. É engraçado isso. É uma verdade científica. E aí, quando você tem uma mistura dos genes do pai e da mãe, você diminui a chance desses problemas se combinarem. E você ainda escapa de um outro problema, que é o problema do parasita. Puta, não fala disso. Parasitas assassinos, Discovery Channel. Eu não posso ver essa merda aqui, eu fico fodido. Cara. Não pode andar descalço na grama, não pode entrar em rio, não pode beber água, não pode fazer porra nenhuma. Não pode. Tá cheio de parasitas na vida. Mas assim, se todo mundo é igual numa população, a hora que aparece uma bactéria, um fungo ou um vírus que consegue atacar um, ele vai conseguir atacar todo mundo. Entendi. Mas se você não tem a mistura do gene, se você não varia eles na geração seguinte, você tá muito mais suscetível a isso. Por isso que a nobreza ficava com sangue fraco, que a nobreza ficava se reproduzindo só ali no meiota deles e aí... É comum, tem bastante problema congênito que o pessoal já mostrou em realeza europeia, principalmente na Idade Média, que acontecia por conta disso, por casamento consanguíneo. Que nem aconteceu no Guerra dos Tronos, então aquela família... Targaryen. Não é do Targaryen. Targaryen que faziam também. Mas eu tô falando do cara que do selvagem que mora na muralha e come as filhas. Verdade, o cara come as filhas. Só dá zumbi. E de novo, em termos do benefício da evolução da espécie, se você, por exemplo, tem uma espécie que só se clona, por exemplo, a Scottila falou, você vai estar propagando um mesmo ser, então você vai estar diminuindo a diversidade, e se um parasita vai atacar aquela espécie, ele vai conseguir atacar todo mundo, e a espécie simplesmente acaba. Ao mesmo tempo que o custo, vamos dizer assim, o custo biológico de se ter macho e fêmea é alto, em termos do benefício de se propagar a espécie, é muito melhor. É um benefício a longo prazo. Mas olha só, existem vantagens em você ter clones. Se você tiver quatro deles, você pode pilotar a nave dos Nestores. Ah, não, cara! Puta que pariu! Isso é referência, desculpa, gente. É só pra quem já tá velho. E você só precisa de uma salsicha. Você pode montar um exército. Pro Nerdcast de sexo, você só precisa de uma salsicha pra todo mundo sentir o gosto. Puta que pariu, não! Para! Para, galera! Swinging 60s, here I come, baby! Yeah! Engraçado você falar sobre a mistura. A mistura genética que faz a população ser forte, certo? Se você pegar a espécie de bactéria ou de protozoário, seres bem simples, que podem se reproduzir tanto por clonagem quanto por sexo, em condições normais, tá tudo... o meio tá nutritivo, tá tudo acontecendo bem, clonagem até é legal, eles se reproduzem bem rápido. Mas qualquer adversidade que acontecer, a tendência é fazer sexo, pra gerar variabilidade. É engraçado, porque a gente sempre, a humanidade sempre brincou com o conceito de eugenia. Brincou não, levou muito a sério, né? Tanto que deu a merda que deu no século XX, né? A procura pela raça pura, né? Os arianos, os japoneses, também durante a Segunda Guerra e antes, né? Johnny Ken. Aê. Os japoneses, eles prezavam muito pela pureza genética deles e tal, e achavam os coreanos, os chineses, umas misturas sujas, né? Isso é um pensamento preconceituoso, antigo, mas muito, muito presente na humanidade durante o passado da história inteira, né? Até hoje, inclusive. Hoje. Mas, e é engraçado você ver a ignorância desse pensamento quando a gente descobre que a raça misturada ela é mais forte que a raça pura. É isso? É verdade? Isso é uma verdade? Vira-latas não ficam doentes, né? É. Mas vira-lata é a maior prova disso, né? Vira-lata e o pug. Pug? Porque os caras reproduzem irmão com irmã, filho com mãe, tudo até conseguindo um cachorro que tem um focinho daquele tamanho e o bicho não consegue respirar. Impressionante. Então a miscigenação é o futuro da humanidade. A raça mais forte é a raça miscigenada. Nessa história de eugenia, né, pensando que só os melhores podem se reproduzir e tudo, eles criaram uma época atrás um banco de esperma pra prêmio Nobel. Hã? Que a ideia é que só quem tinha um prêmio Nobel ia doar o esperma, que eles iam fazer os melhores filhos da humanidade e tudo mais. Você tá brincando. Sério. Aí chegaram pra um bioquímico famoso chamado George Wald e perguntaram se ele não queria contribuir. Ele virou e falou, olha, meu pai era costureiro e me teve como filho. E supostamente eu sou um gênio. E o que eu tô contribuindo pro mundo? Meus dois filhos são guitarristas, ou seja, inteligência pode ser herdável, mas ninguém precisa seguir isso e ninguém garante que isso vai funcionar. O cara tava decepcionado pra caralho com os filhos, né? Não, ele na verdade ele falou, vou doar porra nenhuma. Eu sou um gênio e meus filhos, esses merdas que só fazem gastar dinheiro, são guitarristas. São dois guitarristas. Caraca, tá ótimo. Mas essa ideia também de que inteligência e desenvolvimento cognitivo também são componentes genéticos. Tem essa ideia muito falhada na humanidade, de as pessoas acharem que inteligência e desenvolvimento intelectual faz parte do código genético. E na verdade, não faz. É, o cara fala, meus filhos são meros dois guitarristas. Aí ele é pai do Van Halen e do Steve Vai, né? O pai do Chimbinha deve ser. Ok, a gente já entendeu a vantagem da mistura genética, certo? Do macho e da fêmea. Mas por que existe o macho e a fêmea? Por que, que um é macho, o outro é fêmea? Por que, que existem essas diferenças? Que macho é macho e fêmea é fêmea? Fêmea. Meninos têm pênis, mulheres têm vagina. Que é aquela propaganda do Telecurso 2000 e a Xoxota, minha filha. Ah, não, não. Muito bom tá isso. Tá crescendo, cara. Pelo. Isso tem que estar no post, cara. Telecurso segundo grau, o filho da puta acorda de madrugada pra assistir aquela merda, pra se formar via TV, via senhor Roberto Marinho. Volta num programa sobre biologia, né? A filha chega, mãe, eu tô mudando, estão crescendo pelos na minha perna, no meu braço, até na axila. Aí a mãe vira e pergunta assim, filhinho. E na Xoxota? Puta que pariu, cara. Só perde o em terça-feira, 5:30 da manhã, cara. Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço. Cresceram e engrossaram, na perna também. E na Xoxota? Ai, mãe, também cresceram e engrossaram, né? Ô, filhinha. E na Xoxota? Caralho. É a questão de estratégia, assim. Você tem que encontrar alguém pra se reproduzir. Se vai ser reprodução sexual, certo? Você tem que ter dois contribuindo com o material genético do próximo. Então, tem duas células especializadas que estão levando esse DNA para se encontrar, que são os gametas. São especializadas porque elas têm que ter metade do DNA, porque senão vai dobrando a cada geração. Gameta. Então, eu não posso mandar uma célula qualquer para me reproduzir. Eu tenho que mandar metade dos meus genes. Meiose, né? Célula... Pra quem não estudou no colegial, né? Lembra? Meiose. Meiose é esse processo que faz a célula com metade dos genes. E essa célula ganha um nome que é o gameta. Então, pra acontecer a reprodução sexual, você tem que ter dois gametas se encontrando. Ao invés de você ter duas pessoas soltas no shopping, um procurando o outro, cada um andando pra um lado, qual que é a melhor estratégia? Um fica parado e o outro procura. Sim, fica e aqui. A minha mãe quando falava assim, se você se perder, você não sai do lugar. Fica onde você tá. Isso um é... fica parado, isso. O outro procura. Boa. Mas a hora que você faz isso, você criou uma divisão. Ah. Um vai ficar parado, o outro vai procurar. Então vamos otimizar os dois. Então se quem ficar parado emitir um sinal, cheiro, som, um hormônio que ele solta no ambiente, sim. alguma coisa, ele tá sinalizando pra quem tá procurando onde ele tá. É claro. Então ele tá aumentando a chance de ser encontrado. Pode ligar pro celular e falar, tô aqui, ó. Exatamente. E aí quem vai procurar, vai ser otimizado pra procurar. Então qual que é a estratégia que acontece em quase todos os casos na natureza? Quem fica parado guarda todo o nutriente pro embrião que vai ser formado, porque tá parado, e quem sai pra procurar não leva quase nada, só leva o DNA. Até mesmo porque o risco de quem tá procurando de se perder e morrer no caminho é muito maior do que quem tá parado. A gente estabelece como fêmea a célula parada, que é aquela célula que você vai nutrir, vai cuidar, vai guardar, vai deixar ela enorme pro embrião. Isso. E quem vai procurar é a célula barata, que só vai levar o DNA e você pode fazer milhões, bilhões delas. Uhum. Então você faz bilhões de espermatozoides ou bilhões de grãos de pólen e solta no vento, porque um vai chegar lá na outra que tá paradinha na flor. Olha só. Então... E o resto desce na descarga. Que horror. Se você pensar no pólen como o espermatozoide da flor, aquela cena da abelha coberta de pólen, ou de alguém cheirando uma flor bem de perto e saindo com a cara meio suja de pólen, muda um pouco. Porra, é essa? É pólen. A mulher, ela solta um óvulo por mês. E isso eu tô falando da mulher, a fêmea. Não, não necessariamente a mulher ser humano, mas... Sim, mas a gente vai usar como base o ser humano, né? Ela pode ter quantos filhos por vez? Um, dois no máximo. Depende. Ah, não. A mulher ser humano ou a gente tá falando da fêmea? A mulher ser humano, vai. Pra mulher gente ter ser humano pode ter até 8. É raro pra caralho, mas pode. E hoje em dia, com medicina, né? Parto assistido, fertilização artificial. É, 8, mas na Idade Média morreu. Gêmeo, já era. Aliás, Átila, eu tenho uma dúvida. Quando a gente faz a meiose, a mulher, ela... usa um óvulo e desperdiça os outros três, certo? Eu só consigo... Você fala que a gente faz meiose, eu só consigo pensar em meinha, cara. Mas fala. Não, então, na mulher, ela a meiose forma 4 óvulos, ela utiliza um e joga fora os outros 3. Joga fora mesmo, assim. Ela manda todo o nutriente pra um só. Os cachorros, que nascem vários, eles são fruto desses 4 óvulos ou eles aproveitou um de cada e todos os outros foram desperdiçados? Pela importância do processo, eu tô chutando, eu não tenho como garantir isso, mas são vários óvulos, que é um que sobrou dos 4. Uhum. Isso é um processo que é intrínseco de qualquer fêmea, mamífera. Mais ou menos filhotes, vai ser mais ou menos óvulos formados do mesmo jeito. Peraí, como é que é? Tem 4 e joga 3 fora, é isso? Como é que é? Quando a gente faz a meiose... Não tem outro nome nessa parada? Porque eu só penso em meiota. O jovem nerd só pensa em meinha. É só pensar, pra formar a célula reprodutora. Pra formar o gameta, a célula, ela se divide e forma 4 outras. Ao invés de formar 2 com o mesmo DNA, ela forma 4 com metade de cada um. Porque ela sempre tem que dobrar o DNA quando ela se divide. Uhum. Então eu tinha X, fiz 2X, eu posso fazer ou 2 células com X cada uma, ou 4 células com metade disso. Certo. Então o homem e a mulher, eles formam gameta do mesmo jeito. Uma célula forma 4. Só que uma célula forma 4 espermatozoides no homem, e os 4 são viáveis. E na mulher, uma célula forma 4, mas dessas 4, 3 são muito pequenas e são descartadas, e uma fica com todos os nutrientes, que é o óvulo. Certo. Aí se faz votação no Congresso que não pode desperdiçar óvulo, que não sei o que, fazer milhões de protestos, pô, a gente joga, o ser humano joga 3 por mês, assim, embora pro lixo. Ah, mas joga sem porra nenhuma dentro, né? Os nutrientes, as coisas. Justamente, né? Que tá sem porra nenhuma, né? E por que que isso deixa a mulher tão estressada, hein? Ninguém sabe responder. Ninguém sabe, não tem mulher aqui. Não sabe, fudeu. Ai, ai. Tô fugindo aqui pra não apanhar depois. Tá, mas vocês, como cientistas, têm que saber por que que a mulher fica de TPM. Meu, é uma desculpa que ela usa pra brigar com nós homens. E pra ter culpa depois. É só uma desculpa. Tem um fundo psicológico pra flutuação de hormônios e o que isso causa? Na verdade, tem. Né? É o mesmo sistema cognitivo que controla as nossas emoções, que por exemplo, tem a ver com o surgimento de depressão ou de síndrome do pânico, por exemplo. Esse mesmo centro, ele sofre uma alteração hormonal muito grande durante o período menstrual, justamente porque você tem, por exemplo, toda a sua preparação do útero, por exemplo, utiliza muito recurso do seu corpo. Então, você acaba tendo um ciclo hormonal muito grande. E isso acaba alterando o seu sistema de controle de emoções. Então, por isso que você acaba ficando sem paciência, você acaba ficando irritado. E é interessante que tem uma síndrome, que é o que ele chama de síndrome do pós-coito, que é muito parecido com uma TPM. Olha, síndrome do pós-coito? Cara, agora despertou minha curiosidade. Exatamente. É uma síndrome muito parecida com a TPM, justamente porque logo após o ato sexual, você tem essa carga hormonal muito grande no seu corpo e que depois o seu corpo vai simplesmente tentar regularizar esse boom de hormônios que ele teve durante o orgasmo. Então você acaba que você tem literalmente o seu cérebro, ele vai parar de produzir, por exemplo, dopamina, porque ele produziu tanto dopamina para lidar com o orgasmo na hora do ato sexual. E ele simplesmente vai começar a não produzir mais essa dopamina. E você vai simplesmente entrar num quadro de tristeza e de depressão, que é o que ele chama de síndrome do pós-coito. Eu não sei se alguém lembra. Isso acontece também com homens, por exemplo, depois de masturbar ou também depois de uma relação sexual. É aquela sensação do arrependimento, de tristeza, porque eu fiz isso. Se alguém lembrar, vai ser coisa errada. Se alguém lembrar, vai ser complicado. Né? É quando o cara olha pro clone e fala: meu Deus, o que eu fiz? Coitado de quem tem isso, né? Se a gente for pensar nos motivos pelos quais homens fazem sexo e mulheres fazem sexo, são completamente diferentes. Geralmente, a satisfação sexual do homem é uma satisfação muito mais física do que a satisfação da mulher. Inclusive, isso tem evidência no seu córtex cerebral, por exemplo. A região que controla a nossa sensação de segurança, por exemplo, sensação de segurança e de afeto, ela é muito mais ativada quando a mulher está tendo orgasmo do que quando o homem está tendo orgasmo. Ou seja, para que a mulher tenha um orgasmo completo, ela precisa dessa região bem ativada, ou seja, ela precisa se sentir segura e precisa se sentir, vamos dizer, gostada pelo cara. E o homem, necessariamente, ele não tem essa região muito ativada, ou seja, para ele não precisa dessa sensação de segurança para ele chegar ao orgasmo, por exemplo. Ou seja, a mulher tem que fazer amor. Mas aí, olha só, e a galera que gosta de fazer no elevador, no avião, na praia? Segurança zero, né? Aí são uns pervertidos, caralho, pô. O Jovem Nerd adora julgar os outros. Mas é que quando eu falo da sensação de segurança, não é a sensação de segurança do lugar onde se faz necessariamente, mas é a sensação de segurança de que, por exemplo, aquele seu parceiro, ele vai te proteger caso alguma coisa aconteça. Ah. E o cara não, ele não... Caso precisa. Ele tenha um filho, ele sustente a mulher. Basicamente. Não, é por isso que os homens gostam de pornografia, as mulheres, nem tanto, gostam mais de um romance. Exatamente. É isso. E se você for... Teve uma pesquisa recente que foi feita até na Universidade do Texas também, que eles pegaram os motivos pelos quais as pessoas fazem sexo. Então eles conseguiram coletar assim, mais de 750 diferentes motivos. Eles foram desde, eu faço sexo porque é bom, até porque, tipo, eu faço sexo pra ficar mais próximo de Deus. Olha só. Mas é. E geralmente aí eles tentaram olhar as diferenças entre homens e mulheres, e geralmente os homens, eles fazem sexo. Um dos principais motivos é simplesmente porque eu me senti atraída pela mulher ou porque é bom. E a mulher, ela geralmente fala porque ela se sente segura com o cara ou porque ela vê no cara um futuro potencial, por exemplo, pra cuidar dos filhos ou pra dar um padrão de vida mais confortável e tudo mais. Ou seja, geralmente o motivo da mulher, ele é muito mais afetivo do que o masculino. Inclusive, isso tem até a ver também, por exemplo, com ciúme. O que causa ciúme? Geralmente os homens têm muito mais ciúme de saber que a mulher dormiu com outro cara do que a mulher, por exemplo. A mulher tem muito mais ciúme do cara que gosta de uma outra mulher, que sente uma afeição maior por outra mulher. Talvez tenha até um sentido, né? Porque depois do sexo, se por acaso esse sexo geral não cria, quem vai criar vai ser a mulher. DST, né? Então ela tem que se sentir, pra se sentir segura, ela tem que fazer sexo com alguém que ela imagine que vai ajudar na criação da prole, né? Não. Exatamente. Simplesmente procriar e deixar pro Deus dará. As feministas devem estar putaças agora. Putaças. Mas porra, isso é ciência, cara. Eu não tô falando nada. A última coisa que eu falei foi sobre sexo na praia, só pra deixar registrado aqui. Mas tem uma experiência bem legal que os caras fizeram. Eles pegaram uma modelo e um modelo e puseram os dois pra andar na universidade, convidando as pessoas pra sair. Ah. E aí eles faziam diferentes perguntas com diferentes prazos. Tipo, o cara chegava na mulher e falava: oi, tava te vendo ali de longe, achei bonita, me passa o telefone, ou vamos sair hoje, ou vamos pro meu dormitório transar. Uh-huh. E a mulher fazia o mesmo. Eles não contrataram modelo, contrataram atores. Modelo, né? Atores. Porra, não precisa, whatever, o cara tem que falar assim, só, vamos? Eles viram que 70% das mulheres estavam propensas a dar o telefone, mas acho que só 5% ou menos topavam sair com o cara no dia ou ir pro dormitório dele. Enquanto 60% dos caras topava transar, tipo, na hora ali. Pouco, é pouco. Eu também não, achei e os pouco. Que disseram que não, era tipo, não, minha esposa tá aqui, ou deixa minha noiva sair da cidade, ou coisa assim, a gente conversa daqui a pouco. Aí eles fizeram um questionário, passaram um questionário que era assim: se você conhece uma pessoa do sexo oposto há 3 dias, 3 anos, 3 horas, com qual desses horários você se sente à vontade pra transar com ela? As mulheres, eles chegaram a uma coisa de 1 mês ou algo assim. E os homens eram tipo 45 minutos, que era o tempo mínimo do questionário. Que era a última pergunta. É, era a última alternativa ali. Não, isso não tem a ver com o fato do homem ter esse instinto. Eu não sei se é verdade, só tô botando uma dúvida aqui que existe. De propagar a espécie, de ter que espalhar os seus gametas. Em termos evolucionistas, é exatamente isso que acontece. Eu acho que agora as feministas, elas vão querer me matar. Mas em termos evolucionistas, é exatamente isso que a teoria fala. Teoria é isso, macho. Pode fecundar quantas fêmeas ele quiser. A fêmea só pode ser fecundada uma vez por vez, ou poucas vezes, então ela tem que escolher um bom macho. Esse programa. As feministas, calma, a gente tá falando de ciência. Um bom macho. Um bom macho. A mulher pode escolher uma vez só e um bom macho. O cara pode escolher quantos ele quiser. O negócio é jogar no vento. O grande poeta diz isso: estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser somente seu. Alexandre Pires. É verdade, eu conheci um cara que cantava essa música pra esposa. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração. Vai ser pra sempre ter. Eu tinha uma visão um pouco diferente desse Nerdcast. Você achou o quê? Cara, como você fala, vamos fazer um Nerdcast sobre sexo, né? Eu não esperava esse assunto de gameta. Você viu quem a gente ia chamar? Átila, Johnny Ken ou André? Eu não sei, né? Tudo bem. Olha só, eu pergunto pra você o seguinte. Quando o ser humano saiu da água e virou aquele homem das cavernas, não sei o que lá, certo? É, foi de um dia pro outro. É, teve um espaço de tempo ali, mas beleza. Alguma coisa ali no meio, mas enfim. Blá, blá, blá no meio. Mas, assim, eu queria perguntar o seguinte. Desde que o homem virou homem até os dias de hoje, existiu uma grande, eu vou dizer, uma grande sofisticação nas posições sexuais. Sofisticação? É, elas ficaram muito mais sofisticadas. Ah, sim. E será que existe uma posição sexual primordial? Claro que existe. Não é o papai e a mamãe, Jovem Nerd. Não é? Certeza, eu não. Sei que não. Pode qual falar, é? Talvez o de quatro, porque os homens vê os animais e repete, né? Inclusive, chimpanzés, toda vez que eles vão começar um ato sexual, eles começam exatamente pegando a fêmea por trás e empurrando as costas dela pra baixo, pra que ela fique de quatro. Essa é a posição primordial instintivo. Da natureza. É, cara a cara é coisa de ser humano e uma ou outra espécie só. Mas se você quer ver o que é refinamento sexual e variedade de posições, você tem que ver os macacos bonobo. Hã? É. O quê? É. Porque assim, sempre comparavam o comportamento do ser humano com o do chimpanzé pra falar que a gente é muito mais refinado, não é tão violento e tudo mais. Mas acontece que tem um outro chimpanzé da mesma espécie, só que ele é um pouquinho diferente, que é o... Tem o pantroglote, diz que é o chimpanzé, e tem o outro que é o macaco bonobo, que ele é muito parecido com o chimpanzé, mas ele é muito mais dócil. Macaco bonobo. E tudo que o chimpanzé tem de violento, o bonobo tem de sexual. Bonobo. Bonobo. Chama macaco bonobo. Na verdade, então, assim, em psicologia comparativa, eles sempre utilizam os bonobos justamente por esse vertente sexual que eles têm. Não existe macaco bonobo. Não, não tem aqui no Google. Não pode procurar bonobo que tem, inclusive. Procura aí, Azaghal. Pompoarismo. Não, mas o aperto de mão entre as fêmeas é transar. Hã? Hein? Bom dia, seja bem-vindo, oi, prazer. O primeiro contato que qualquer fêmea bonobo tem é transar com a outra, ou com o macho. Com a outra? Mas assim, sem a menor cerimônia. Ela com ela, ele com ele, eles com eles, elas com elas, eles... E na posição que você quiser escolher. E homossexualismo em outras espécies é a coisa mais comum que é. Então, peraí, se eu cumprimentar um macaco desse com a mão e falar muito prazer, é outra coisa. O orgasmo, qual é a função biológica final do orgasmo? Tecnicamente... Não sei, peraí que eu vou no banheiro descobrir. Vou no banheiro e já volto com a resposta, né? Bom, mas tecnicamente, a definição técnica de orgasmo nada mais é do que os movimentos que a gente tem e as contrações musculares que a gente tem durante o ato sexual. Elas são involuntárias. Isso é a definição, vamos dizer assim, fisiológica de orgasmo. O cara que nunca teve orgasmo. Mas se você for olhar a atividade cerebral durante o orgasmo, você vai ver que você tem várias regiões do cérebro que são ativadas. E quando eu falo várias, são várias. Tanto, obviamente, você tem contrações musculares, então você vai ter o seu córtex motor completamente todo ativado, mas você vai ter, por exemplo, a região da amígdala, que é o controle de emoções, ela simplesmente dispara. Ou seja, você simplesmente não consegue controlar suas emoções. Então, por isso que a sensação do orgasmo, ela é muito parecida com a sensação de quando a gente está... A parte racional do cérebro, ela simplesmente se apaga. Então, por isso que, por exemplo, quando a pessoa tem um orgasmo, ela grita e ela não consegue nem perceber que ela está gritando. Simplesmente porque o controle das emoções dela está completamente desfigurado. E, obviamente, você tem uma produção de dopamina que é muito alta também, que faz com que você tenha essa sensação grande de prazer. E, simplesmente, que a dopamina faz o seguinte, ela vai te dar uma sensação de prazer para mostrar pro seu sistema cerebral o seguinte, olha, isso está tão bom que você deve fazer isso novamente. Você deve fazer isso de novo. É muito interessante que, por exemplo, algumas as regiões que são consideradas as regiões que são erógenas, que são mais erógenas, geralmente elas têm terminações nervosas muito complexas. Então, por exemplo, o clitóris, ele tem mais de 8 mil terminações nervosas diferentes. Ou seja, por isso que é uma região extremamente erógena para mulher. E no homem, geralmente, é a parte da cabeça, do pênis, onde tem várias terminações nervosas, que é geralmente onde ele sente mais prazer. E o ponto G? Esse ponto G é uma discussão danada desse ponto G. Na verdade, o ponto G, ele chama ponto G. É simplesmente porque o cara que encontrou esse ponto G, o nome dele começava com G. E o ponto G nada mais é do que uma pequenina região dentro do tubo vaginal, entre o tubo vaginal e o tubo da uretra, e que alguns pesquisadores acreditam que esse ponto específico tem terminações nervosas que lidam direto para esse descontrole da sua região da amígdala, por exemplo. Bom, mas não é possível. Eles acreditam que tem terminação. Não tem um exame pra você ver se tem terminação nervosa ou não? Na verdade, eles têm. Tem um exame que mostra que tem terminações nervosas, mas ninguém sabe ao certo se essas terminações nervosas são tudo isso. Que vai produzir esse orgasmo que é tão especial. Várias pesquisas têm mostrado que algumas mulheres, por exemplo, elas não conseguem chegar ao orgasmo com penetração, por exemplo. E para você ter, para descobrir se tem mesmo esse ponto G, tem que ser com penetração, porque esse ponto G, ele tá dentro, ele tá mais ou menos uns 8 centímetros para dentro da região vaginal. Tem mulheres que só têm orgasmo clitoriano, não sei se é o nome correto. Sim. E tem mulheres que têm orgasmo com penetração. Sim, e geralmente as que têm orgasmo com penetração são as que eles acreditam que tem esse ponto G. Porque esse ponto G, ele tá dentro, a uns 8 centímetros dentro do tubo vaginal. Ou seja, pra você ter um orgasmo com penetração, você tem que ter esse ponto G. Você não, a mulher. Tem uma outra parte também que é assim. Tu vai falar do ponto P. Ah, é. É quase isso. E a outra... O problema é o ponto C, né? Aí o ponto C é meio perigoso. Isso é perigoso. O ponto C explica a gritaria, né? Então, eu abri o PubMed aqui, que é o banco de dados de artigos científicos, e tô procurando orgasmo pela próstata. E só achei um tratamento pra soluço aqui. Com massagem da próstata. Nossa senhora. você fica tão assustado que passa, né? Pô, meu Deus, que isso? Aí passa o luz. Mas é assim, a terminação nervosa do homem tá toda na glande, que é a cabeça do pênis. E a da mulher tá toda no clitóris, que é... Os dois são a mesma estrutura, só que cada uma... A gente não precisa, né, falar disso de novo, né? Não, pulando isso. Mas, assim, teoricamente, o que dá prazer na mulher é a mesma coisa que dá prazer no homem. É essa região. Então, tem gente que fala que a mulher que tem o prazer na penetração é porque ela tem o clitóris bem próximo da vagina e é o suficiente pra ter o atrito e ela ter o prazer, mas que o prazer vem desse mesmo ponto, que é o clitóris só. Então, na verdade, é só a distância dele que vai fazer a diferença se ela sente prazer com isso ou não. Mas o mais interessante é que o nosso cérebro, ele é tão plástico que, geralmente, o mapeamento dessas terminações nervosas de partes da região genital tem uma configuração diferente no cérebro. Então, por exemplo, você tem mulheres, sim, que elas vão sentir um orgasmo, uma sensação de prazer muito maior em regiões completamente diferentes do clitóris, por exemplo, ou em regiões completamente diferentes do tal do ponto G. Existem casos, não são muitos, mas existem casos de mulheres, por exemplo, que têm orgasmo no toque, por exemplo, na região pélvica, por exemplo. Existem casos de mulheres que têm orgasmo no toque na mão, por exemplo. Na mão? Tem mulheres que têm orgasmo na garganta. Prazer. A gente tem famoso filme que mostra isso, né? Oh, caralho. E garganta profunda, todo mundo sabe, né? Não. É, a mulher tinha um clitóris na garganta. Não, que clitóris na garganta? Era a história do filme! Existe a topologia do cérebro, a topologia das terminações nervosas que a gente tem no córtex cerebral, que a gente chama de homúnculos. Que é literalmente um mapa de onde são as terminações nervosas de cada parte do seu corpo. Homúnculos? Homúnculos. Eu não sei como é que fala no português. Isso não é o nome de um personagem do Conan? Homúnculos. Mano, do Mad Max, Humongous. E o que acontece é o seguinte: a região do córtex cerebral que é responsável, ou que recebe as terminações nervosas, por exemplo, do clitóris, ela é muito próxima a região que recebe as terminações nervosas da perna, por exemplo. Então, existem casos em que a mulher tem a perna amputada, então o cérebro, ele vai ter que remapear a sensação daquela perna que sumiu. E ele acaba remapeando a sensação daquela perna que sumiu para essa região do clitóris. Ou seja, existem pessoas que conseguem ter orgasmo com um órgão fantasma, com um órgão que não existe, que não está lá mais. Mas simplesmente ela tem a sensação de que aquela perna tá lá. Quando ela começa a ter a sensação de que a perna tá lá, ela simplesmente começa a ter uma sensação de orgasmo. What? Simplesmente porque o cérebro remapeou esse órgão fantasma para essa região que tá muito próxima lá nesse mapa que a gente tem no nosso córtex cerebral. Então existem casos, sim, de pessoas que têm, literalmente elas têm orgasmo com órgãos que não existem mais, que são os órgãos fantasmas. O orgasmo masculino, ele vem acompanhado da ejaculação, que é a parada necessária para a reprodução humana, certo? O orgasmo feminino tem alguma função no ato da reprodução? Tem. Não tem mulher que ejacula durante o orgasmo? Na verdade, o que é considerado ejaculação feminina é exatamente a liberação de líquidos na parede vaginal. E essa liberação de líquidos na parede vaginal, ela é necessária também por uma questão... Ajuda a encaminhar... Exatamente, porque... Parada. E é por isso que, por exemplo, quando... Peraí. Mas eu não tô... Eu tô falando de... Não é simplesmente ficou molhado, não. De espirrar. Azaghal, você tá vendo muito X-Videos, viu? Tá mesmo. Quando espirra, deixa eu falar, é xixi. Não é. Tá muito no laboratório, cara. Ai, caralho. Não, mas mulher não tem ejaculação igual o homem tem. É, ela tem uma produção, uma liberação de... Eu vi um filme uma vez chamado As Videocacetadas do Pornô. E tinha uma cena em que a mulher tava se masturbando... E aí, a mulher ficou tão excitada e ela começou a espirrar pra tudo que é lado, cara. E aí, outra mulher que tava participando com a cena com ela ficou assustadíssima e saiu correndo. Eu nunca vou esquecer isso, cara. E não tinha armação, montagem, efeito especial nenhum. Era a mulher ali, tananã, tananã, e pum, começou a sair esguicho pra tudo que é lado. E aí? Eu acho que era urina. Era uma operada, né? Ou era uma operada. Mas eu achei aqui novos insights sobre um caso de ejaculação feminina. Olha aí. O artigo do ano passado. Olha aí. Dois casos eles pegaram, um era urina, mas o outro tinha componentes bem parecidos com o sêmen. Assim, carboidratos e secreções que estão presentes no sêmen masculino. Olha aí, Ronaldinho, é travesti. olha a bibliografia aí desse artigo, vai estar o filme que o Azaghal viu. Vídeo cacetadas do pornô, pode ter. Era legal, cara. Aqui, ó, mas olha só, a ejaculação feminina de verdade são casos raros de produção de fluido da próstata feminina, enquanto o squirting é a expulsão de líquido diluído da bexiga. Ah, então é xixi. Que nojo. Olha no cara. Golden Shower. Mas era transparente no filme. Ela deveria ter bebido muita água, só bebeu, né? É, aí fica transparente, xixi. Mas então a outra que ficou assustada fez bem correr, né? Lógico, porra. A ejaculação feminina mais é do que a lubrificação da mulher. Não, a lubrificação da mulher acontece antes do... Mas é isso que ele tá falando. Sim, quando se fala de ejaculação, é exatamente isso. A ejaculação é quando ela chega no máximo do orgasmo, onde a parede vaginal dela vai estar completamente molhada. Não, peraí. A mulher, quando está afim, ela fica lubrificada. Mas o homem também, né? Quando ele fica excitado, ele libera um líquido pra preparar o esperma pra sair também. Não, esse líquido ele serve pra... É porque a uretra, ela passa tudo lá. Passa xixi e passa o esperma todo. Xixi tudo ácido. Não, né? Não, passa, né? Só urina, pelo amor de Deus. Não, né? Não, o que eu quero dizer é que... Passar tudo é foda. O que eu quero dizer é que eles usam o mesmo canal pra urina e pro esperma. E a urina é ácida, mataria todos os espermas se passasse. Então o líquido que lubrifica antes é justamente pra... neutralizar o ácido da uretra pra galera passar tranquila. Aí, mas você tá dizendo que a ejaculação feminina é uma super lubrificação durante o orgasmo. Pra facilitar o esperma chegar no alvo. Ele não facilita o esperma chegar no alvo, ele facilita a penetração do pênis. Ele facilita a entrada e a saída do pênis várias vezes de forma bem rápida. Português claro, né? Todo mundo ficou imaginando essa merda. Eu quero descrever o sexo, né? Exatamente. No silêncio, tá todo mundo imaginando. Cadê o gaveta pra pôr o vídeo do trem saindo do túnel, né? Não, essa cena de várias vezes é aquele negócio de petróleo, né, cara? Inclusive, cientificamente, é assim que a gente mede quando a gente faz pesquisa sobre pra medir o nível de excitação feminina. O instrumento que a gente usa é exatamente o instrumento que nós introduzimos na vagina, e ele mede exatamente o calor ao redor da parede vaginal e a produção de líquido de lubrificação. Não, e essa não, produção não. Ela ocorre, ela não precisa ocorrer simplesmente com a penetração, só dela estar assistindo um vídeo pornô ou alguma coisa, ela começa a ter esse tipo de lubrificação. Mas como, meu Deus, em um laboratório vocês conseguem uma mulher excitada a ponto de medir? Como, cara? Bota aquele macacão, a senhora fica aqui, assiste, bota esse disco do Roberto Carlos. Quando tiver tudo certo, a senhora toca essa campainha que a gente volta com o nosso medidor. Não, a senhora cortar babada, a senhora me avisa. Ai, que pariu, cara. Na verdade, é um pouquinho pior do que isso, porque a gente coloca o medidor antes. Eita! E depois passa o filme ou faz algum tipo de o estímulo que a gente quer ver se tem algum tipo de resposta de excitação sexual. E a gente recebe a resposta na hora, porque esse objeto ele chama de. Dildo. PPG. É um dildo eletrônico. Né? Eita, velho. Mas qual é o nome dele? PPG. E ele é o tamanho, é isso? Como é que é? Bom, o primeiro... PPG é a classificação de tamanho dele? Tomara que não, né? Os primeiros, na verdade, eram muito grandes. Agora, os que a gente usa atualmente, eles são do tamanho de um Tampax, por exemplo. E o nosso laboratório lá, recentemente, adquiriu como se fosse uma máquina de EEG. Mas aí, o novo componente, são vários EEGs, mas em forma de uma lingerie. Então, o que eles fazem? A mulher veste essa lingerie, ou seja, ele consegue medir a resposta fisiológica dela em vários pontos do corpo, inclusive no peito, na vagina, na bunda. E aí a gente consegue receber alguns tipos de respostas fisiológicas também sobre excitação. Tá, eu acho isso muito legal e tal, mas aí vocês arranjam uma voluntária que senta num laboratório e a resposta sempre é zero. Isso é ciência ou é perversão sexual? Caraca, como uma mulher consegue ficar citada assim, cara? É porque eles fazem isso depois daquela pesquisa da cerveja falsa, cara. Caraca, olha, eu vou introduzir esse... medidor aqui na sua vagina, na sua cavidade vaginal. Mas fique tranquila, eu vou ligar a luz vermelha, botar um filminho. Mas olha que e não vai ter ninguém vendo. Mas olha que interessante, não. Mesmo esse tipo de excitação, ele é involuntário. Então mesmo se ela ficar super nervosa lá e falar assim, ah, não vou ficar excitada, na verdade a vagina vai mostrar a resposta de que ela está excitada assim. E teve uma pesquisa interessante que foi feita, na verdade, com homens, porque tem essa ideia de que eles falam assim, ah, não, o cara que fica excitado vendo dois homens se beijando, o cara é gay. E o cara que não fica excitado, o cara não é gay. Então eles fizeram a pesquisa para mostrar que, na verdade, qualquer tipo de ato sexual vai excitar um homem de qualquer maneira, mesmo ele falando que não. Pegaram um grupo de homens e falaram assim, ah, você ficaria excitado se você visse dois homens beijando? Todo mundo respondeu, não. E pegaram um grupo de homossexuais e falaram assim, sim. E aí eles pegaram um vídeo, pegaram essas mesmas pessoas, colocaram em frente de um vídeo e eles tinham que assistir uma cena erótica. Ou entre dois homens, ou entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres. Tem um dispositivo muito parecido que eles colocam na circunferência peniana, colocam no pênis, e ele consegue medir o menor sinal de ereção que você pode imaginar. Não. Fica pensando, né? Não posso ter ereção. Como assim, cara? Como assim? E na verdade, o que se conclui de uma pesquisa como essa que é o seguinte, o tipo de, que eles chamam de arousal, o tipo de excitação, ele ocorre de qualquer maneira. Se você vai traduzir essa excitação em uma coisa de prazer, aí é um outro ponto. Então, se você vai traduzir essa excitação, prazer em querer fazer de novo, isso já é um outro ponto. Mas que você tem essa resposta biológica, você tem. É um outro ponto, é o ponto C, né, daí. E vocês publicam na página do Facebook do laboratório a foto de todo mundo que teve ereção com filme gay. Não pode. Ai, cara, Deus. É comitê de ética, não deixa. Ah, porque você parece. As doenças ligadas ao sexo. O sexo é perigoso para a saúde humana. Caraca, esse é um programa que tem sexo no título, mas é a parada menos excitante do mundo. Né, a gente tá falando... Não sei, você colocou anel peniano em todos os ouvintes? Na verdade, a partir do momento que o sexo surge a morte. Pelo menos a morte voluntária, morte natural. Voluntária, vou morrer. Como assim? Essa mesmo. A bactéria não morre nunca se ela não for morta, assim. Mas, naturalmente, ela só se divide. A bactéria não morre nunca? Como assim, cara? Assim, se... Como não morre? Ela pode morrer por alguma ação externa, mas a célula sozinha, a tendência é ela se dividir pra sempre. Não tem uma bactéria que morreu. Não, tipo, tem uma, tipo, a mais velhinha? É um contínuo, assim. Toda bactéria que se divide, ela continua viva, ela só se dividiu em duas. É verdade. Se ela não morre, ela se divide em duas. Se tiver um agente externo, ela não termina. Caraca, as bactérias são elfos da natureza, é isso? É, você pode pegar a bactéria hoje e ela tá aqui até agora usando a divisão que veio desde a primeira bactéria. Caraca, isso é impressionante. Mas a gente morre. Uh-huh. E na verdade, isso é assim, se tem uma célula especializada em reprodução, o resto do corpo já não serve pra mais nada depois que ela se reproduziu. Ah, isso é um problema. Isso é uma parada que eu sempre tinha em mente, que, né, quando você reproduz, né, que dá sequência lá, né, nasce, crescer, reproduzir e morrer, né? Quando você reproduz, o seu corpo diz, ok, agora, próximo passo, vamos ver aqui na lista, morrer. É mais ou menos isso que acontece. Cara, o corpo vai marcando, nascer, check. Crescer, check. Reproduzir, check. Opa, qual é o próximo? Mas é... Justamente, como o sexo seleciona o que é passado adiante, a tendência é você investir tudo pro sexo, e depois você não tem mais seleção. Vamos colocar de outro jeito. A maioria das doenças genéticas, problema do coração, câncer, envelhecimento, só acontece depois da idade da reprodução, porque não tem mais seleção para aquilo não acontecer. Uma doença que mata alguém com 15 anos vai matar todo mundo com 15 anos e essa pessoa não vai ter filho e essa doença não vai passar para frente. É. Uma doença que mata alguém com 50, a seleção natural não pode agir para evitar ela. Ah, essa, ela só vai agir depois que a pessoa se reproduziu, a não ser que isso atrapalhe na criação dos netos ou algo assim. Agora, se imagina o contrário, se a pessoa tem uma doença ou um genoma que faz netos, ela... Que netos, cara? Hoje nego tá tendo filho com 40 anos. Que netos? Com 50 anos tá tendo filho de 10 anos. É, mas isso é graça à medicina, né? Não é natural, é, né? É, isso nos últimos 100 anos, assim, mas até então... Então não existe agora, mais. É passado. Mas se você tiver, por exemplo, imagina numa população de peixes. Um peixe que nasce, que ele envelhece mais rápido. Cara, ninguém aqui é peixe. Vamos falar do ser humano? Não, mas calma. Ninguém aqui é peixe. Deixa o processo de não, mas eu quero saber com o ser humano. Foda-se os peixes, eu vou comer eles antes de morrerem. Imagina assim, na população humana, da idade das cavernas lá, nasce um cara... que ao invés dele viver 60 anos e bem, ele envelhece mais rápido, mas ele vai estar mais forte e vai ser muito mais capaz fisicamente com 20 anos. A tendência é esse cara conseguir caçar mais e pegar mais mulheres e ter mais filhos aos 20 e depois que se dane, depois aos 60. Ele não vai chegar aos 60. Então assim, o sexo favorece o envelhecimento precoce. Você crescer antes, investir tudo pra ter um filho e não ter mais nada pra depois. Realmente, pro homem, é importante crescer pro sexo. Especialmente quando tem competição. Mas tem espécie de peixe, por exemplo, só pra... Por que eu ia falar dele? Quer falar do peixe. Pode falar do peixe. Que a fêmea gosta do macho que tem uma mancha preta na cauda. Só que aquele macho que tem a mancha preta, ele morre muito mais fácil de câncer. Mas depois que ele se reproduz. Então, todo macho morre de câncer depois, mas ele continua passando aquilo adiante, tendo filho. É, se você fosse reproduzir por clonagem, você teria que viver mais e dividir mais. Então, é só a hora que a gente começa a fazer sexo que aparece problema de envelhecer. E você tá me dizendo que se a pessoa nunca fizer sexo, ela é imortal? Não. Não. Isso é a condição... Eu tô dizendo que a bactéria que não faz sexo é imortal. É, sim. A gente não tem como escapar dessa. Mas a testosterona, o processo de envelhecimento pro homem, ele favorece as chances de doença. É, a testosterona, ela age no corpo deprimindo o sistema imune mesmo. É, o cara tem que ser muito saudável pra ter bastante testosterona e conseguir ter filho. Teoricamente, tem um jogo contra. E, tipo, o macho que é macho mesmo, ele vai ter esse prejuízo evolutivo, mas mesmo assim vai se reproduzir. Não ficou claro, né? Não. Pensa no pavão. O pavão que vai atrair mais fêmeas é aquele pavão que tem uma baita cauda bonita. Mas pra fugir de qualquer bicho com uma cauda daquele tamanho, ele vai ter um problema enorme. Então, assim, quanto melhor a cauda, quanto mais bonita, mais difícil é pra aquele pavão ficar vivo. Então é um investimento que eles chamam de investimento honesto. A fêmea, quando ela tá escolhendo um pavão com a cauda muito bonita, é porque ele é muito saudável, senão ele não conseguia manter aquilo daquele jeito. Então, esse display de saúde do macho, ele querer mostrar que tem saúde com uma cor, ou com a pena, ou com um canto, na verdade, é uma coisa que tá mostrando o valor genético dele mesmo. Porque senão ele não conseguia manter aquilo, porque aquilo custa caro. Entendi. Será que é por isso que as mulheres gostam de homens bombados e coisas do tipo, evolucionalmente falando? Nem toda mulher gosta de homem bombado, cara. Não, gente, é o padrão feminino. As pessoas gostam de... Não, não. As pessoas gostam de pessoas bonitas, independente... Demonstração de saúde, de né? De saúde. Tanto que... Tem que ser corado. Coradinho. Importante ser corado. Não, porque tanto que a se o cara for muito bombado, é sinal de doença, né, inclusive. Você tá falando bombado, o cara é super forte, mas a expressão que a gente usa em português é, por muito tempo, pelo menos, foi sarado, né? O cara é sarado. É. O cara tem o corpo atlético. E sarado é uma palavra que vem de saúde, né? que ele está sarado, ele tem saúde, né? Então o próprio termo se refere à saúde também, né? O cara que tem um corpo atlético, a mulher também que tem corpo atlético e tal. E o termo gostosona se refere ao quê? Que é bom de comer, né? Não é isso, porra? É aí que entra o conflito de interesse. O macho que mostra que tem muita saúde, ele atrai mais fêmeas. Mas aí a tendência é aparecer o macho trapaceiro, que vai fingir que tem essa saúde toda e não vai estar investindo tudo aquilo. Olha, isso acontece em qualquer espécie. Como é que funciona o macho? Olha isso. Tá. Como é que é o macho trapaceiro? Como é que é um pavão trapaceiro? O pavão é um pouco mais difícil, ele, mas se você ele pegar... Ele entra no ateliê do Clóvis Pornay. Mas tem, por exemplo, tem espécies de pássaros que o pássaro tem que ficar coletando fruta, flor ou qualquer coisa colorida pra montar um ninho muito bonito pra fêmea. Uhum. Então, tem um passarinho na Austrália que é bem famoso porque ele rouba tampinha de garrafa, qualquer coisa azul que ele vê, ele leva pro ninho pra montar um ninho bonito, colorido, e as fêmeas gostam de coisa azul. Mas aí tem um macho que ele não faz o ninho bonito, espera aquele que fez o ninho bonito sair pra pegar mais coisa e fica lá como se fosse o ninho dele. Olha que filha da puta! Muito se a fêmea bom, aparece, ele aproveita. Bom. Ele usa durante o tempo que o cara tá fora e vai traçando gente. Exatamente. Caraca, parabéns, passarinho. É como se ele pegasse o carro importado, né, do outro. É como se ele fosse um manobrista. Exatamente! Enquanto o passarinho trabalhador tá lá jantando, ele tá dando rolê e pegando toda a cidade. E eu aposto que ele é amigo do bonobo. Mas é aquela coisa, não é que a sobrevivência não é a sobrevivência do mais forte, é a sobrevivência daquele que consegue se reproduzir mais. Uns vão tentar fazer isso por força, outros conseguem uma manha. Tá explicado que a humanidade tá tendo tanto filha da puta, né? Caraca, passarinho malandro, muito bom, cara. Tem uma outra que é a Lula, tem um macho que é gigante, que pega várias fêmeas e guarda todas elas na toca dele. Sério? Aí tem machos menores que se disfarçam de fêmea pra entrar nesse harém. Caraca! Que maneiro! Então assim, se ele é pequenininho, ele não fica mostrando cor de briga, ele mostra umas cores pra imitar uma fêmea. Aí ele entra no harém da manha e aproveita todo mundo lá. Mas peraí. Esse cara, mas ele tem a roleta russa dele aí, pelo menos umas três balas, né, cara? Ele vai ter que ser comido antes de entrar na toca, né? Ele vai ter que fazer uma escolha aí. Entra com as costas pra parede, né? Porque pode chegar um dia que essa Lula gigante olha pra ele e fala assim, é tu hoje. Exatamente. Caraca, que interessante. Mas essa diferença na finalidade da reprodução vai até pra depois, assim. Você tem, dentro da barriga da mãe, os genes do pai e da mãe estão competindo dentro do bebê. É mesmo? Pra ver quem vai falecer. Que isso? Como assim? Imagina o seguinte, pro pai, o que que ele quer? Pro pai, qualquer pai, é que o filho nasça o mais forte possível, certo? Isso, com aquilo roxo que gosta de futebol. Quanto mais saudável aquele filhote, quanto mais recurso ele conseguir, quanto mais ele crescer, isso, maior a chance dele sair saudável. Isso. Mas pra mãe, que tá investindo esse recurso no filho dentro dela, isso é muito custoso. Se ela investir tudo que ela tem no primeiro bebê e ele morrer, ela não vai ter chance de ter outros. Então você tem uma diferença de interesses aí. O macho quer um filho que seja o mais saudável possível. A fêmea quer um filho que seja saudável, mas que permita ela ter outros. Ela quer, entende o que a evolução vai favorecer. Então se você olhar para o bebê e for medir, por exemplo, insulina e glicogênio, o bebê dentro da barriga da mãe, ele joga quantidades absurdas de glicogênio na mãe pra fazer ela soltar açúcar na corrente sanguínea pra ele. E a mãe responde muito menos a essa insulina, a esse glicogênio do bebê do que ela responde ao glicogênio dela. Por isso tem grávida que fica diabética. É o bebê tentando conseguir mais recursos do que a mãe tá disposta a dar. Olha, você tá uma guerrinha, uma disputa dentro do corpo. O feto falando, me dá mais açúcar, porra, não sei o quê. E a mãe, calma, seu porquinho, uma colherzinha todo dia. Espera pro próximo. Não, é isso mesmo. Olha só, cara, muito interessante. Tem doenças genéticas que acontecem quando o gene do pai ou da mãe fica desligado no bebê. Então ele não tem defeito genético nenhum na sequência do gene, mas por algum motivo ele não ativou o gene do pai. Esse bebê vai nascer absurdamente desnutrido. Ou por algum motivo ele não ativou o gene da mãe que ia fazer o desenvolvimento dele ser mais devagar. Esse bebê vai nascer enorme, cheio de gordura no corpo e vai deixar a mãe diabética. Por causa dessa competição do genes do pai e da mãe pra ele crescer. Olha só. Bom, tem que ter um equilíbrio, né? Assim, normalmente se encontra o equilíbrio. Ou não. O Jovem Nerd ficou preocupado. Desculpa, isso tem... Em ser humano isso é bem difícil de acontecer, mas em camundongo, coisa assim que o pessoal consegue controlar o cruzamento, se você pega uma fêmea de uma linhagem que ela é, se você controla muito a reprodução e cruza ela com um macho que podia ter de uma população muito mais variada geneticamente, a tendência são os filhotes serem maiores. Ou o contrário, se você pega um macho que ele vem de uma população bem restrita, que ele perdeu essa diversidade e cruza ele com uma fêmea que você pegou na natureza, por exemplo, a tendência dos filhotes é nascer menor. Vamos falar de como que o Viagra funciona? Como é que o Viagra funciona? Não que eu tenha nenhum interesse, mas você sugeriu. O Viagra funciona assim, você abre o seu e-mail... Aí olha a caixa de spam, tem um monte, né? É legal dizer como que criaram o Viagra, vocês já ouviram? Não, como? O Viagra ele era um remédio para pressão. Era um remédio acho que para controlar pressão alta ou pressão baixa. E o pessoal começou a chegar e falar, olha, durante os primeiros testes dele, tá até funcionando, mas eu tô tendo um efeito colateral aqui meio constrangedor. E aí os caras descobriram que o efeito colateral era mais interessante pra vender o remédio do que o princípio que eles queriam mesmo. Porque nada mais, o Viagra nada mais faz do que ele controla a constrição dos vasos sanguíneos. Ele abre os vasos sanguíneos, aí o sangue entra todo e você consegue ereção. E ele, geralmente, o efeito dele é de 2 a 4 horas. Então, por isso que a pessoa consegue ficar ereta de 2 a 4 horas. Mas o Viagra não dá dor de cabeça? Tem gente que tem efeito colateral de ver cor, sabe? Ver cor diferente, sabe? Mesclar cor. Não tem essa alteração de pressão. É, exatamente. Porque, na verdade, como a função dele é de abrir os vasos, ele acaba abrindo os vasos não só do pênis, mas quase do seu corpo inteiro. Então, você acaba tendo uma alteração de pressão no seu corpo também. Então, assim, a gente até costuma brincar que o cara pode, se ele tomar duas pílulas de Viagra, ele vai ficar de pau duro, mas pode desmaiar de pressão. Mas o Viagra pode fazer mal. A pessoa não deve tomar sem médico. Ele pode fazer mal, pode. Na verdade, você pode comprar sem prescrição, mas ele pode fazer mal, sim. O que ele pode fazer? Especialmente para quem tem problema de pressão alta. Principalmente para quem tem problema de pressão. Porque ele vai simplesmente alterar o diâmetro dos seus vasos sanguíneos, você vai ter uma circulação sanguínea muito maior e você acaba aumentando a pressão interna do seu corpo. Então você pode, assim, geralmente as pessoas têm... Se a pessoa já tem problema de pressão alta, por exemplo, ela toma o Viagra, ela pode até literalmente desmaiar, porque ela vai ter uma alteração de pressão no corpo. Mas ela só pode desmaiar ou ela pode ter um derrame, um problema... Aliás, agora tá preocupadaço. Pode ter infarto. Tô preocupado com meus ouvintes. Pode ter derrame, pode ter infarto e pode ter necrose do pênis. Olha aí! Exatamente. 5 horas. Olha aí. É o líquido caiu o pinto, né, cara? É o famoso. Não, se o cara fica com uma ereção de 4 horas, o sangue não circula e começa a necrosar mesmo. Minha filha, vem cá! E pra fazer isso daí baixar depois de 3 ou 4 horas, é uma agulha que você tem que enfiar dentro dessa artéria, dessa veia. Pra fazer... Simplesmente drenar. O cara morre de ataque de coração e sem pinto. Puta merda, morre de ataque de meter uma agulha no meu pau, cara. Chama priapismo isso, do cara ficar duas, três horas... Chama-se sacanagem, né, cara? Ai, meu Deus. E o Cialis, é a mesma coisa que o Viagra ou ele age diferente? Eu vou ver aqui e já digo. É o genérico do Viagra? Não, é o outro, que dura mais tempo, inclusive, parece. Parece que é diferente. Ah, é? Pelo que eu sei... É. O Viagra, ele age... Você toma o Viagra e, sei lá, meia hora depois ele age e dura de 2 a 4 horas. Isso, ele é de 14 a 30 minutos e dura de 2 a 4 horas. Isso, olha, eu tô por dentro. E o Cialis, ele dura um período de 36 horas, mas você não fica com ereção nesse período inteiro, né? Não é isso? Então, os dois atuam no mesmo lugar, que é nessa vasoconstrição, mas o tempo de ação do Cialis é muito maior. Mas provavelmente... Mas você não fica ereto 36 horas. Não, porque você precisa... Não, mas é que a gente leva mais tempo pra processar o princípio ativo dele e jogar fora da corrente sanguínea. Então, se o cara toma o Viagra e ele tiver um estímulo dentro de 4 ou 5 horas, ele vai ter uma ereção. Isso. O cara que toma o Cialis... sem querer estar fazendo propaganda, mas já fazendo, ele vai ter um período maior em que ele pode ter essa ereção, tipo 10, 12, 15 horas. E isso é uma coisa também que as pessoas acham que é só tomar o Viagra e o pau já sobe. Não, você precisa tomar o Viagra, ele simplesmente vai atuar nessa vasoconstrição. Você precisa ter um estímulo sexual para que o sangue possa ir para lá e você possa conseguir a ereção. O que para o homem é... em qualquer esquina. Basta estar vivo, né? Exatamente. Só sei de uma coisa, se não esquece, Viagra, Cialis... O Nerdcast vai cair na minha caixa de anti-spam. E quem ficar até o final vai ouvir a receita de como aumentar o pênis, né? Nossa senhora. Deixa eu pegar uma caneta. Be going over the ultimate joke penis enlargement technique. First thing you want to do is again always use the enlargement exercise warm-up page. Make sure that you warm up beforehand. Gently rub the shaft of your penis using lubrication until it's about 68% erect, as with all exercises. Using your thumb and index finger of your right hand, grab the base of your penis firmly. Your thumb and finger should make an okay sign around the base. With a tight hold, move your thumb and index finger slowly towards the tip of your penis. It'll look like you're milking it. The step should take 3 seconds. While you're gripping the head of your penis with your right thumb and finger, make an okay sign with the left thumb and finger. Wrap it tightly around the base of your penis. Use your left hand to repeat the milking motion of your right hand. As your left hand reaches the tip, remove your right hand from your penis. Repeat steps 3 through 5, alternating the milking motion with your right and left hands. Do this exercise for 5 minutes. 50 strokes for each hand. Helpful notes, use lubrication to warm up. Do not do this exercise with full erection. Doing so could result in damage. Maintain a grip that is tight without feeling uncomfortable. Gripping too tightly can result in bruises and ruptures the blood vessels of your penis. The okay sign that you make should fully constrict the blood from escaping your penis back in your body. And maintain ejaculatory control. If you feel the urge to ejaculate, stop the exercise until you regain control. And good luck with your penis enlargement exercises.